Irmãos, eu quero ministrar sobre a festa da minha salvação. Hoje é o dia 13 de Nissan. Coincidentemente, não é sempre que acontece, mas coincidentemente é também o dia 13 de abril. Em alguns anos, as datas desses dois calendários, elas são o mesmo número, mesmo dia. No nosso calendário brasileiro, ocidental, nós estamos no ano de 2014, mas no calendário de Israel nós estamos no ano de 5.774. E nos ajuda muito ver esse número, porque a palavra do Senhor tem indicações sobre o número 6, sobre 6 mil anos. E eu lembro quando eu era menor, quando eu era criança, adolescente, tinha uma frase, 5 mil chegará, mas 6 mil não passará. 2 mil chegará? Era 2 mil chegará. Eu lembro, 2001, a Odisseia no espaço, não era isso? Quando chegar, eu era criança, quando tinha a música 2001, Odisseia no espaço, tinha aquela música assim, futurista, né? 2000 chegou e, na verdade, esse 2000 é só nosso. O judeu conta 5.774. Ninguém precisa se apegar a esse número, porque qualquer um dos dois números, seja 2014, seja 5.774, existem variações aí, nós não sabemos precisamente, mas você pode ter uma noção, mais do que 2014, que está se aproximando o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Está se aproximando o dia em que todas as coisas, conforme diz a palavra, se dissolverão e o Senhor vai restaurar toda a vida, uma só terra, uma nova terra, um só povo, o povo restaurado do Senhor, um novo corpo glorificado. E esse dia está se aproximando, irmão. E nós estamos vivendo exatamente como nos dias de Noé, a gente não está prestando tanta atenção assim. No dia 14 de Nissan, o cordeiro era imolado. Todo dia 14 de Nissan, o cordeiro era imolado. Isso começou naquele dia, lá no Egito, quando o Senhor deu uma ordem aos seus filhos naquela terra. Olha, na noite do dia 14, vocês vão imolar o cordeiro e vocês sairão do Egito apressadamente. E eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, entraram por um caminho no deserto, rumo à Terra Prometida. E esse relato real, verídico, literal, ele foi manifesto na Terra por propósito de Deus, através desse povo que ele formou exclusivamente para isso, a fim de que eu e você tivéssemos um testemunho e uma fonte de ensino sobre o que ele fez. 1.500 anos se passaram, os judeus celebravam metodicamente um ritual quase que mecânico, a cada dia 14 de Nissan imolavam o cordeiro, durante 1.500 anos aquilo com muito pouco tempo virou tradição, imagina 1.500 anos depois, era só uma tradição, tão tradição que há 2.000 anos atrás mais ou menos, no dia 14 de Nissan, eles estavam correndo para fazer o que tinham que fazer, inclusive tirar aquele homem da cruz, enterrar logo esse sujeito e parar com toda essa baderna em Jerusalém, porque afinal de contas é dia 14 de Nissan, nós vamos parar tudo, é feriado e nós vamos imolar o cordeiro, como fazemos há 1.500 anos. O que eles não sabiam é que naquele dia, naquele ano, o cordeiro que estava sendo imolado era Jesus. Eu e você sabemos disso. Eu e você temos noção desse fato, mas o Senhor quer algo mais de nós. E o Senhor me deu essa palavra para esse tempo de celebração de Páscoa. Amanhã é o dia 14 de Nissan. E eu quero enfatizar a você, não existe nada de místico no dia de amanhã, mas no coração de cada um que sabe como Deus opera na sua palavra, amanhã é um dia especial. Deus é um Deus de memoriais. Deus chegou a dizer através do seu filho, olha, vocês vão celebrar a ceia e vocês farão isso como um memorial da minha morte. Não há dúvida que esse é o memorial da morte do Senhor, celebrar a ceia. Mas não é aquela celebração que a gente faz cotidiana ou mensal, não é aquela celebração que a gente faz como ritual religioso, não. É o celebrar mesmo o sangue e o corpo de Cristo. É anunciar realmente a morte de Jesus com a nossa própria vida. Não é necessário mais imolar um cordeiro, não é necessário mais nenhum dos rituais que aquele povo fazia ou fez durante 1500 anos, porque Jesus, o Cordeiro, ele se entregou naquela cruz, mas é necessário algumas coisas. E a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração para essas ministrações é a festa da minha salvação. A festa da minha salvação. Qual é a festa que eu faço por conta da minha salvação? Estamos lendo, como o Isaac mencionou no início, nós estamos estudando nas células sobre o livre-arbítrio. Na verdade, melhor dizendo, nós estamos estudando sobre o propósito de Deus. E em uma das lições sobre o propósito de Deus, nós vimos sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Assim como qualquer outra discussão no meio da Igreja do Senhor, por tantos anos, qualquer outra confusão teológica no meio dos crentes, tantos anos que é assim, essa é mais uma, que foi o diabo que plantou para tirar os nossos olhos da verdade. Existe ou não existe livre-arbítrio? Eu tenho ou não tenho livre-arbítrio? É uma discussão teológica, e cada linha teológica, cada denominação vai pensando de um jeito, vai acreditando de um jeito, e tudo isso é uma grande balela, porque não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, só cumpre o propósito do diabo de, em meio à discussão, nos tirar o foco do que realmente é verdade. Livre-arbítrio não é apenas o direito de eu decidir. O direito de eu decidir, geralmente, é reivindicado por alguém que está tomando uma decisão errada. Então, eu me assessoro do livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Não, nós não podemos fazer o que quisermos. Qualquer coisa que nós decidirmos a respeito da nossa vida, nós vamos prestar contas. Livre-arbítrio não é só a capacidade, ou melhor, a permissão que Deus me deu para decidir. Livre-arbítrio implica em algo muito maior que só Deus fez. Ele colocou diante de nós opções. Ele poderia não ter feito isso. Ele nos criou, como criou os anjos, como criou todo o universo, toda a natureza, e ele poderia simplesmente decidir, vai ser assim, meus filhos vão viver comigo aqui na eternidade, no céu, e acabou. Não, mas ele decidiu, eu quero que aqueles que vão viver comigo por toda a eternidade sejam filhos semelhantes a mim, portanto, tenham o direito, o domínio e a condição de tomar decisões e que decidam por mim. Mas como eu posso colocar diante do homem que eu formei a opção de decidir se ele só tiver um caminho, o meu? Então, ele ousou, em toda a sua soberania, em toda a sua santidade, apresentar ao homem o maligno, o mal. Ele permitiu, eu vou deixar que o homem que eu criei tenha uma experiência terrena de decisão. Isso ainda não é o livre-arbítrio. Então ele diz assim, eu vou permitir que o homem conheça o mal, mas eu vou permitir que o homem conheça o meu amor em Jesus. Se eu e você tivermos todas as opções claras diante dos nossos olhos, então nós estamos livres para decidir. Se alguém estiver escondendo uma opção, você não está livre para decidir. O livre-arbítrio não diz respeito só ao meu direito de decidir, mas diz respeito ao que só Deus poderia ter feito, que é colocar bem claro diante dos meus olhos as duas opções de decisão. Então, eu estou verdadeiramente livre para decidir. Eu não estou enganado. Então, o Senhor nos permite ver as trevas, nos permite ver até na sua palavra o coração corrupto do homem, a natureza corrompida do homem, a natureza corrompida das trevas. Mas ele também permite que a gente veja o amor de Cristo. Ele nos dá tempo, Ele é longânimo, Ele é paciente conosco até que nós cheguemos a um lugar de arrependimento, de mudança de rumo. E o livre-arbítrio significa: eu tenho de Deus condições de enxergar com clareza as minhas duas opções de decisão. Enquanto eu e você não conhecemos a Deus mesmo, através do amor de Jesus Cristo, e não adianta a gente imaginar que os nossos visitantes, os nossos frequentadores da célula, os nossos amigos, vão decidir assim: você quer Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Não, ninguém aceita Jesus assim, a menos que realmente esteja vendo o amor de Deus em Cristo Jesus. Porque se eu não estiver vendo o amor de Cristo verdadeiramente, então eu serei enganado pelo diabo, que não mostra com clareza todas as coisas, mas transforma as trevas em algo atraente, brilhante, e a gente, sem pensar, por atração da alma, das necessidades, a gente simplesmente segue aquele caminho. Isso não é livre-arbítrio. Isso, na verdade, é uma decisão que nós acabamos tomando por obrigação. Somos obrigados a seguir aquilo, porque a nossa alma foi enganada com algo que parece brilhante, gostoso, bonito, mas não é. Então eu não tomei uma decisão porque eu sou livre, eu tomei uma decisão porque eu sou escravo. E o Senhor não me obriga a andar com Ele, mas o Senhor manifesta o Seu amor todos os dias. E como igreja, eu e você, nós estamos aqui para proclamar o Evangelho de Jesus e trazer conhecimento, luz às pessoas, para que então elas decidam. O problema é que nós, por muito tempo, nós anunciamos apenas a nossa religião. Nós anunciamos apenas o nosso jeito religioso de viver. E nós queremos que as pessoas mudem de religião, só isso. E nós não passamos, nós não transmitimos realmente a luz e o amor de Cristo. Nós transmitimos uma opção de vida religiosa. E o Senhor, nessa Páscoa, Ele nos chama a uma reflexão e a uma decisão. A decisão de realmente sermos sal e luz nessa terra. E começa primeiro com um aspecto simples, prático, nesta celebração de Páscoa. Eu quero resgatar o dia da minha salvação. Eu tomei uma decisão por Jesus um dia? Ou eu estava equivocado, ou eu estava enganado pelo maligno, ou enganado, se eu não quiser colocá-lo na história, pela minha própria emoção, e de repente a minha necessidade era muito grande, e eu só vi em Deus a possibilidade de uma esperança, e aí veio um alíviozinho, e aí então eu virei crente. Ou eu realmente tomei uma decisão, eu agora vi o império das trevas, e eu agora vi o reino de Deus, e eu decido, eu quero andar debaixo do governo de Jesus. O que que aconteceu naquele dia? Que dia foi esse? E eu tenho essa palavra do Senhor para mim, e eu tenho essa palavra do Senhor para nós. Nós vamos nesta semana, nesses dias, resgatar memorial, lembrança, fotos, fatos, qualquer coisa que você pode resgatar do dia em que teve o encontro com Jesus. Ah, eu não sei, eu fui assim, eu fui indo aqui na igreja, e aí eu fui gostando, e aí eu fui ficando. Não, Senhor, eu quero ter uma história, eu quero ter um fato, eu quero ter algo na minha vida que estabelece e registra: eu tomei uma decisão por Jesus. E se eu não tenho na toda a minha história nenhum fato assim, um dia marcante, eu quero estabelecer esse dia hoje. Eu quero dizer ao Senhor: Senhor, eu nem estou me lembrando, mas eu quero nessa Páscoa estabelecer um memorial de que eu tomei uma decisão. Estava diante de mim, Senhor, o que está escrito na Tua palavra: as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Religiosamente, nós lemos esse texto que está em Gálatas 5,19. Graças a Deus eu não estou em prostituição, graças a Deus, pureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, meu Deus, de nada, porfias, inimizade, ciúmes, não sei, iras, não, discórdias, não, dissensões, facções, não, invejas, bebedices, não, eu sou crente. Mas eu e você devíamos olhar isso aqui e dizer: Senhor, são obras da carne. A menos que eu diga assim: a minha carne está morta. A menos que eu creia que a minha carne, ela foi milagrosamente transformada por Jesus, contrário ao que está escrito na palavra. E essa minha carne, ela não opera o pecado mais. Foi a primeira, mas a minha carne se converteu. Porque se para mim é impossível pensar que a minha natureza carnal agora é santa, então eu sou obrigado a pensar que essa natureza carnal que está aqui, que Paulo diz assim, todos os dias, eu preciso colocá-la na cruz, porque ela me leva a fazer o que eu não quero e a não fazer o que eu deveria fazer. Se essa natureza carnal realmente está aqui, se eu tenho convicção disso, eu tenho que me lembrar que ela está produzindo frutos. Minha natureza carnal está produzindo um pensamento, um sentimento, um desejo, uma dissensão, uma discórdia, um ciúme, uma porfia, uma inimizade. Eu não estou lá na zona da prostituição, mas de repente está produzindo em mim algum tipo de prostituição, de impureza, de lascívia, de idolatria. Não, eu não sou católico, eu não adoro Maria, mas de repente eu tenho alguns ídolos na minha vida. Não, eu não sou feiticeiro, não sou espírita, não sou macumbeiro, mas de repente eu estou processando no mundo espiritual coisas que não são verdadeiras, e isso é feitiçaria. Senhor, eu quero identificar na minha vida as obras da carne, porque elas pertencem às trevas. E eu decidi, ou então eu quero decidir hoje, vendo com clareza as trevas, eu não quero mais isso na minha vida. Senhor, eu estou sempre angustiado, eu estou sempre amargurado, eu estou sempre meio nervoso, eu estou sempre meio chateado com as coisas, eu estou sempre bravo, meu Deus, eu estou sempre assim meio atritando com as pessoas. Senhor, isso é obra das trevas, eu não quero isso mais na minha vida, porque um dia eu tomei a decisão, eu não quero mais as trevas. Senhor, eu falo mal de alguém, eu penso mal de alguém. Senhor, eu penso mal da Dilma, eu penso mal do governo, eu falo mal do governo, eu falo mal dos corruptos, eu falo mal, mas eu nunca orei por eles, Senhor. E falar mal, murmuração, é coisa das trevas. Eu decidi que não quero as coisas das trevas na minha vida mais. Eu decidi pelo teu reino. Então, Senhor, eu quero declarar, na minha vida não há espaço para isso. E só há salvação de uma forma, se todos os dias eu e você nos arrependermos e formos para a cruz de Cristo. Senhor, de novo, eu estou falando mal da Dilma. Meu Deus do céu, eu sou intratável, essa natureza carnal. Meu Deus do céu, eu estou falando, eu estou na rua, eu estou no trânsito, eu vi o BRT, eu vi o ônibus, eu vi a obra mal feita, e eu estou de novo, meu Deus. Mas peraí, isso é das trevas? É das trevas, Senhor, está escrito aqui murmuração, eu estou sempre murmurando o país, eu estou vendo um aeroporto, eu passo no aeroporto, isso aqui, como é que vai ser na Copa? Isso aqui vai ser na... Meu Deus, o tempo inteiro eu estou produzindo frutos da carne que são das trevas, e eu quero firmar a minha decisão. Isso é das trevas, não faz parte da minha vida mais. O dia em que o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor morreu naquela cruz para me libertar das trevas. E ainda que eu esteja lento nessa libertação, eu quero operá-la no Senhor todos os dias. Eu quero, Senhor. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 28, verso 9. Leia comigo. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Leia comigo. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Deuteronômio 28, verso 9. Eu quero continuar lendo. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. O Senhor me fez nascer de novo. E isso foi algo maravilhoso que aconteceu. E eu quero resgatar o dia em que isso aconteceu. Eu quero resgatar a experiência que eu tive com o Senhor no dia em que eu fui salvo, alcançado pelo Senhor. Mas eu quero, Senhor, também continuar identificando que as coisas das trevas que porventura estão em mim não me pertencem, eu não pertenço a elas e elas terão que sair da minha vida. Porque um dia eu tomei uma decisão por Jesus. É muito mais do que levantar a mão num culto, ir emocionado a um altar, é uma decisão de vida. Eu não quero mais nada das trevas na minha vida. Então, se eu acordar amargurado, eu vou dizer, isso não pertence ao reino do Senhor, isso pertence ao reino das trevas, eu não quero isso. Senhor, opera em mim nesse dia, até que a obra do Senhor seja tão maravilhosa que eu vou terminar o dia te louvando, te adorando, celebrando, e ainda vou colher alguns frutos do teu reino na minha caminhada desse dia. Isso é um exercício diário. Senhor, eu estou meio nervoso, estou meio chateado, eu vou chegar em casa, eu vou ter que ter aquela conversa, eu vou ter que chegar no trabalho e ter a conversa, porque o negócio vai... E a gente vai, e a nossa natureza carnal vai... Senhor, isso é das trevas, eu não quero isso mais. Um dia eu tomei uma decisão. E nesses dias, nessas duas semanas, enquanto o Senhor trazia essa palavra ao meu coração... O Senhor me fez lembrar quando eu tinha 12 anos. Um dia, eu entrei para tomar banho, e eu não sei mais, não lembro o contexto mais, e naquele dia eu decidi tomar banho no banheiro que fica lá fora, na casa. E é um banheiro pequenininho, apertadinho, e você sabe, adolescente, eu tinha 12 anos, adolescente fica 15 horas no banho. Talvez por isso eu tenha ido tomar banho lá fora, porque para minha mãe não ver, não sei. E eu sei que aquele banheiro estava todo enfumaçado, mas muito enfumaçado, muito. Eu já estava há muito tempo. E eu não estava ali fazendo hora, fazendo nada errado. Eu estava ali realmente tomado pelo Senhor. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu sei que o Espírito do Senhor entrou naquele banheiro e eu com 12 anos, eu chorava. E se eu fiquei meia hora, ou se eu fiquei uma hora, ou se eu fiquei duas horas naquele banheiro, eu não me lembro. Mas eu chorava diante do Senhor. E eu falava assim, eu quero te servir. Eu entrego minha vida ao Senhor. E eu chorava, eu quero obedecer meus pais. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser puro. Tinha 12 anos de idade. E nessas duas semanas o Senhor vem me trazendo a lembrança daquele banheiro, daquele dia. Eu lembro de tudo, está tudo aqui vivo, como se fosse hoje. E eu estava procurando uns documentos em casa nessas duas semanas, e eu abri algumas gavetas, e eu abri algumas pastas muito antigas, e aí de repente eu passei por algum documento que eu nem prestei atenção o que era, e aí quando foi essa semana, eu acho que na sexta-feira, o Espírito Santo falou comigo assim, eu quero que você restaure o seu dia de nascimento em Cristo. E eu quero que você restaure, vai lá naquela gaveta, aquilo que você viu é o seu certificado de batismo. E eu fui lá na gaveta, que eu não acharia aquilo com facilidade, de jeito nenhum, fui naquela gaveta, naquela pasta, no meio daqueles documentos, estava lá, meu Deus, é o meu certificado de batismo, dezembro de 1979. E eu me lembro quando eu saí daquela igreja, Igreja Batista Filadélfia, uma igreja pequenininha aqui no bairro Sagrada Família, e eu me lembro perfeitamente daquelas duas portinhas atrás do púlpito, aquele jeitinho bem batista de igreja, de templo, e aí eu me lembro que eu saí pela escada, Pastor Aguilar Porto, e aí eu saí lá atrás, tinha um corredor, e ali eu estava tão tomado do Senhor que eu falei em línguas pela primeira vez, eu tinha 14 anos. Coisa maravilhosa me lembrar disso. Oh, Senhor, que coisa maravilhosa estar hoje, depois de alguns anos, na Tua presença. Do que o Senhor me salvou? Onde eu poderia estar se o Senhor não tivesse alcançado a minha vida? Eu me tornei uma nova criatura, eu decidi seguir o Senhor, eu decidi e eu quero todos os dias identificar o que é das trevas, o que é da carne, o que é do maligno e rejeitar na minha vida. Todos os dias. E eu quero identificar a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, o caminho do Senhor e andar por eles, porque o Senhor disse, você estará por cima, não por cauda, mas por cabeça, eu vou te abençoar, tudo que você colocar as mãos, eu vou te dar o fruto, eu quero essa vida, Senhor. Não porque eu quero coisas, porque essa vida está passando rápido demais. Não me interessa mais nada dessa vida. Eu tenho tudo. Eu tenho um bom casamento, uma esposa maravilhosa. Eu tenho 4 filhos maravilhosos. Eu tenho uma igreja, irmãos. Eu tenho sustento. Já cheguei até aqui. Estou quase na metadezinha da vida. Senhor, se eu estou aqui desse jeito, Senhor, assim vai ser o resto da vida. Pela fé, sustentado, abençoado, protegido, guardado, livrado. O Senhor me trouxe até aqui, o Senhor vai me conduzir. Eu não tenho preocupação com essa vida terrena, Senhor. Mas eu quero cuidar de que enquanto eu vivo aqui, cada dia eu repreendo as coisas da carne, eu me afaste das coisas das trevas e que eu viva os teus mandamentos, os teus preceitos, a tua palavra, não porque o Senhor vai me dar isso que está escrito aqui, mas porque eu amo o Senhor. Porque é com o Senhor que eu vou viver a eternidade. Eu não vou viver a eternidade indo nos cultos das 6 horas. Eu não vou viver a eternidade tentando participar de uma célula. Eu não vou viver a eternidade estudando Bíblia e riscando Bíblia. Eu vou viver a eternidade com o Senhor. Eu vou viver a eternidade na Tua presença, em plenitude. Governando contigo, Pai. E eu quero isso para mim. O mais intenso teste de força de uma pessoa é a sua habilidade de tomar decisões e agir com determinação em momentos de crise. O mais intenso teste de força, de garra de uma pessoa é a capacidade dele de tomar decisões e agir com determinação em momentos de crise. E estudamos nas células sobre o livre-arbítrio só para a gente saber, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão, Jesus é o Senhor. Eu não tomei uma decisão, vou frequentar a igreja. Eu não tomei uma decisão, vou virar crente. Eu não tomei uma decisão assim, ah, esse caminho está mais legal. Não, eu não tomei uma decisão, falou assim, é, Deus está me atendendo, as coisinhas que eu precisava, Ele está me trazendo. Aí dele se não trouxer, aí eu desisto, eu mudo de rumo. Não, eu não tomei uma decisão assim. Eu tomei uma decisão, Jesus é o Senhor da minha vida. Porque eu estava livre para tomar essa decisão. Eu vi as trevas, eu vi o que o maligno fazia, eu vi o amor de Cristo, eu vi o governo do Senhor e eu quero Jesus, eu quero o governo dele, eu quero. Um dia eu tomei essa decisão, lá em 1976. Lá em 1976. Ah, Senhor, muito obrigado por aquilo que aconteceu. E muito obrigado porque até hoje o Senhor me conduziu, eu estou na presença do Senhor. É uma decisão. Mas, Senhor, eu quero me lembrar que é uma decisão também diária. Eu decido hoje repreender isso da minha vida. Isso é das trevas, isso não é do Senhor. Isso não é do reino de Deus. Eu repreendo isso da minha vida. Senhor, eu vou viver esse dia na Tua presença. Senhor, eu quero agradar o Senhor, eu quero andar nos Teus preceitos. Senhor, eu tenho que tomar decisões hoje. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10, verso 32. E eu quero tomar decisões hoje na Tua presença. Senhor, é mais fácil para a minha carne, ela pede isso o tempo inteiro. Ah, vai levando. Não mexe com isso, não. Deixa isso para lá. Ah, você não pode fazer nada. Ah, você já tentou muito. Ah, não, esquece isso. Põe debaixo do tapete. Não, Senhor, eu quero tomar todos os dias decisões. Eu decido tomar decisões. Mas eu não quero tomar decisões porque eu posso tomar decisões. Eu quero buscar na tua presença luz para cada assunto, para que eu realmente seja livre para tomar as decisões. Por isso eu quero crescer, por isso eu quero estudar a palavra, por isso eu quero andar no corpo, por isso eu quero autoridade da palavra, autoridade do corpo, autoridade da cruz. Eu quero isso para mim. Eu quero, Senhor. Em Hebreus capítulo 10, verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Diga comigo, lembrai-vos. Eu estou desafiando você, irmão, a nesses dias de Páscoa, se lembrar do dia em que você se converteu a Jesus Cristo. O dia em que você tomou uma decisão. E se por acaso for uma coisa morna, eu não sei, eu fui frequentando, fui vindo, assim, eu não tenho uma data assim, sabe? Eu não acho que esse negócio assim, uma data assim. Irmão, eu não estou dizendo que você tem que achar a data, porque se você não achar a data, você não vai para o céu. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo assim, Senhor, isso tem que ser algo de memorial na minha vida. Não pode ser um negócio assim, que eu nem sei quando foi. Senhor, eu quero resgatar a importância do meu encontro com o Senhor, porque eu quero resgatar a importância de uma decisão. Porque, irmão, todas as vezes que eu e você tomamos decisão, lá na frente, nós somos confrontados. Será que foi a melhor decisão? Será que era isso mesmo? Será que não tinha outro caminho? Não, eu sei que decisão eu tomei. Eu tomei uma decisão de entregar a minha vida, o governo da minha vida a Jesus Cristo. Lembrai-vos dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O autor aos Hebreus está dizendo com clareza: gente, lembra do que aconteceu. Vocês andavam nas trevas, foram iluminados, tiveram grandes lutas, mas vocês mostraram a garra, primeiro amor, decisões, participaram com o Senhor no reino, no sofrimento dele. Lembra disso, tem esperança, perseverem. E nessa Páscoa o Senhor está nos chamando: filho, restaura a história da tua salvação. Irmão, você está entendendo isso? Você está entendendo o que o Senhor está dando a nós, o que o Senhor está trazendo a nós? Restaure. E eu estou desafiando você a passar esses dias restaurando. Ache o seu certificado, se você tem certificado. Ah, isso é uma besteira, certificado, isso é coisa da religião. Irmão, essa semana eu vi que não é besteira. Pode entrar no site e ver o meu certificado. E lá está assinado por duas pessoas. Nilza Xavier, minha tia, era secretária da igreja. E Aguilar Porto de Oliveira, o meu pastor quando eu tinha 12 anos. Há pouco tempo, o Senhor me permitiu participar da vida deles dois. Minha tia e meu antigo pastor, que o Senhor levou para o céu. Um dia o Senhor falou comigo: vai hoje na casa da sua tia. E eu liguei para ele e falei assim: eu quero visitar vocês. E minha tia estava doente. E eu me assentei naquele quarto com a minha tia, com meu tio, ela na cama, não podia se levantar mais. Ela começou a testemunhar do Senhor. Ela começou a falar algumas coisas que eu devia ter ouvido mesmo, que foram bênção do Senhor para mim. E eu comecei a dizer algumas coisas a ela. O Senhor falou assim: diga isso para ela. Diga isso para ela. Diga isso para ela. Não sei se um ou dois dias depois, ela foi para Jesus. Agora, recentemente, eu recebi notícias do pastor Aguilar Porto, que ele estava enfermo, muito doente. E o Senhor falou comigo, faça isso, isso, isso, isso. E eu fui fazer tudo que o Senhor tinha ordenado fazer. Primeiro eu fui ao hospital visitá-lo. E passei um tempo naquela cama do CTI, ele desacordado. E eu fui honrar o Senhor. Eu fui honrar a vida dele diante do Senhor. Ele não estava me ouvindo. Mas era necessário que se levantasse honra para que ele. Eu dizia a ele, pastor Aguilar, eu estou dizendo isso, isso, isso, Senhor. Quando eu tinha 12 anos, o Senhor me ensinou isso, isso da palavra. Eu tinha, era adolescente, o Senhor me ensinou assim, assim. Eu quero dizer, o Senhor valeu a pena. Eu quero dizer ao Senhor que valeu a pena, estou aqui firme no Senhor. Eu quero dizer que o Senhor recebe sua obra, sua dedicação, seu trabalho e toda luta valeu a pena. Ele não estava me ouvindo fisicamente, mas eu sabia que o Espírito dele estava recebendo algo. E o Senhor falou assim, agora você vai na casa da esposa dele, e reúne os filhos, e você vai levar isso, vai levar isso, vai ministrar isso, vai ministrar isso, vai ministrar isso. E eu fui a eles. Para um ou dois dias depois, o Senhor Jesus levá-lo. Tem história, irmão. Tem vínculos. Ah, não sei, não sei, nem lembro, não tem não. E o Senhor quer que eu e você restauremos isso. E o Senhor está nos dizendo, é um altar de adoração que nós vamos levantar nessa Páscoa. Eu quero me dedicar nestes dias a restaurar histórias da minha conversão a Jesus Cristo. Eu quero nesses dias colocar de forma sólida, concreta, que o que é das trevas não faz parte mais da minha vida. Começa um dia com um sentimento ruim, eu não queria nem levantar da cama. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa experiência. Ai, meu Deus do céu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ai, meu Deus, estou tão... Ah, meu Senhor, ai, eu não queria não. E alguns realmente ficam ali amarrados, presos, oprimidos, deprimidos. Mas nenhum de nós escapou de experiências assim. E o que nos pôs para vencer o dia foi levantar e ir para frente. E o Senhor trouxe salvação. E o Senhor trouxe vitória. E sou eu e você que vamos nos fortalecer para dizer, isso que aconteceu agora de manhã, de eu nem querer levantar, de eu estar assim meio angustiado, de eu estar com medo, de eu estar desanimado, de eu estar com nervoso, ai meu Deus, isso é das trevas e eu repreendo isso da minha vida. E eu vou me levantar nesse dia porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim, o Espírito do Senhor habita dentro de mim e o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai me levantar, o Senhor vai me dirigir nesse dia. Eu vou fazer isso, Senhor, porque um dia eu decidi entregar minha vida ao teu governo e é o Senhor quem governa a minha vida. Isso é das trevas, eu não quero na minha vida. É uma ação, irmão, é uma ação de garra, de garra. Eu tenho uma teoria que nesses anos todos, o tom da música cantada na igreja diminuiu. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Diga louvores. Poder, majestade, louvores ao Rei. Agora, se eu subir o tom e colocar. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos louvor, majestade, louvores ao Rei. Nós perdemos a capacidade de dar essas notas mais altas. É uma teoria, mas nós cantávamos notas mais altas quando eu era criança, quando eu era adolescente. Hoje, a gente pode cantar em um tom mais baixo. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Não, eu não estou teatralizando, eu estou dizendo, em todo lugar, o som da congregação é sempre um som de notas mais baixas e de uma voz assim. E se você vai estudar a música, você descobre que lá, não sei, em 1800, 1900, o imperador chinês passava pelas províncias para ver se estava tudo em ordem, finanças, governo, alimentação, tudo, tudo que diz respeito à sua província, ele passava. Mas a única coisa que ele fazia era assim: junta todo mundo, cantem a música do reino. E se tivesse desafinado, ele sabe assim, tem que parar e conferir os livros e conferir tudo, porque tem problema aqui. Isso é fato, é real. Porque se as pessoas estavam cantando a música do império, afinada, com alegria, com disposição, ele sabia, as coisas estão bem aqui. E você pode entender isso com facilidade. Há uns anos atrás, parecia engraçadinho uma criança dançando a música da garrafinha, e aquela música era só uma coisa lindinha, mas nós não prestamos atenção que aquela música e a onda de axé, de funk, de hip hop, trouxe um nível de promiscuidade, de corrupção, de demonismo da área sexual no meio do país, que a gente não calcula mais. Uma música afeta toda a vida de uma pessoa. Ela não só revela o que está acontecendo dentro de nós, porque o Senhor diz assim, Miriam declarando aos que pediam música, como podemos cantar se estamos em cativeiro? Quando existem grilhões, amarras na nossa vida, nossa música não é aclame ao Senhor, a nossa música é aclame ao Senhor toda a terra. Irmão, isso é científico. Se você não sabe, não entende essas coisas, só te resta aceitar, isso é científico. Porque quando você está pulsando de alegria, você, aleluia, glória a Deus, você se expressa assim. Na vida, nós estamos assim. Faz parte do império das trevas, essa prostração. Esse desânimo, essa falta de garra, não só com uma nota no culto, mas com um mundo de coisas. Ah, deixa para lá. Ah, eu quero fazer. Ah, eu quero televisão. Ah, eu quero internet. Ah, eu quero. É só joguinho. É só morgação. É só domínio. É só a mente obstruída. Só isso, irmão. Isso vem das trevas. Então sou eu e você que vamos nos levantar e dizer assim: um dia eu decidi seguir a Cristo. E todos os dias eu quero resgatar isso, porque quem governa a minha vida não é o império das trevas. Eu não estou debaixo da lei do pecado, eu estou debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. E eu vou me levantar, eu sirvo a Jesus, eu segui a Jesus um dia, eu decidi por isso, e eu quero todos os dias andar com Ele. Eu quero resgatar o que Ele fez na cruz do Calvário. Por isso o Senhor vem e diz através do autor aos Hebreus, que se nós retrocedermos, nele não se compraz a minha alma. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé para a conservação da alma. Senhor, eu quero avançar. O que eu estou identificando que é das trevas na minha vida, vai embora, vai sair. Eu vou me levantar, eu vou tomar atitudes, eu vou tomar decisões. Eu não vou ficar religiosamente assim, eu não sei, Deus, o Senhor não está me respondendo. Olha o que o diabo fez. Não, eu vou me levantar. E se for preciso eu pisar a cabeça dele, o Senhor vai me dar condição de pisar a cabeça do maligno. Eu quero isso para mim, Senhor. Lucas capítulo 9, verso 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você consegue ver livre-arbítrio nesse versículo? Você entendeu o que é livre-arbítrio e consegue ver aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, irmão? Um homem disse assim: estou tomando uma decisão, vou seguir o Senhor. O Senhor Jesus disse: então é preciso que você veja com clareza o que você está decidindo. Eu não tenho onde repousar a cabeça. Eu estou sendo sincero com você. É por esse caminho que você virá. Você está disposto a renunciar tudo por mim? A outro Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Olha Jesus de novo, mostrando para ele qual era aquele caminho. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém, pondo a mão no arado, é apto, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Um dia eu decidi seguir a Jesus. E eu quero resgatar quais eram os parâmetros da minha decisão. E eu quero entender na minha caminhada o que foi que aconteceu, que me esmoreceu, que me mudou, que me desviou, que me encantou, que me ocupou, que me envolveu. Eu quero descobrir isso, eu quero discernir isso, eu quero retirar da minha vida. Um dia eu decidi por Jesus e eu quero resgatar esse dia, porque eu quero, Senhor, resgatar na minha vida que o que eu decidi foi pelo teu governo absoluto. E o teu governo, o Senhor não me escondeu isso, implicava em renúncia completa, em humildade, em estar debaixo da autoridade da palavra, em obedecer os teus caminhos, em andar com o Senhor, em andar com os meus irmãos, na autoridade do corpo, autoridade da cruz. E eu quero restaurar isso na minha vida, porque fui eu quem decidi e sou eu quem vou decidir essa restauração, esse posicionamento, o renovo, o expulsar, o repreender, o vencer na minha vida, tudo aquilo que vem das trevas. Porque eu não sou dos que retrocedem. Eu vou para frente. E eu pus a mão no arado, Senhor. Está me custando caro, mas eu vou andar para frente. Porque o Senhor disse que não tem prazer nenhum em quem retrocede. Em Colossenses capítulo 3, verso 1, nós ainda lemos aqui: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nessa Páscoa, o Senhor está nos desafiando. Primeiro, restaure o dia do seu encontro com Jesus. E eu estou pedindo a você que faça isso, nesses dias da Páscoa. Amanhã é o dia 14 de Nissan. Eu quero enfatizar, irmão, não existe nada místico no dia de amanhã, mas existe um memorial. E eu e você ganhamos muito mais em honrá-lo, ainda que de uma forma especial, nesse dia, do que não fazer isso. E o Senhor está nos dizendo com clareza, através da minha vida: sabe como eu quero que você me honre nessa Páscoa? Restaure suas experiências comigo no novo nascimento. Restaure suas histórias do batismo, do fogo, do que acontecia. Restaure isso, restaure a memória, restaure a lembrança, mas deixa eu restaurar o fogo, o amor, a alegria, as lágrimas. O Senhor está dizendo a mim e a você: eu quero restaurar lágrimas de emoção, de alegria, de quebrantamento, de dor, de arrependimento que aconteceram na sua decisão. Não tenha dúvida, irmão, isso deve acontecer todos os dias. Nós não conseguimos celebrar a ceia todos os dias, nós não nos encontramos todos os dias. Mas, irmão, nós precisamos celebrar mais a ceia do Senhor, que é o memorial. E ainda que não celebremos a solenidade do memorial da ceia, eu e você precisamos nos lembrar todos os dias de qual foi a nossa decisão. De vez em quando eu vou para diante do Senhor: Senhor, não é possível, meu Deus, não é possível, meu Deus, E o Senhor tem que me lembrar, meu filho, eu continuo sentado no alto e sublime trono. Você é que tem que se posicionar. Senhor, eu quero me lembrar disso todos os dias. Eu quero identificar o que é das trevas, eu quero identificar o que é do Senhor, e eu quero me posicionar todos os dias. Do que você foi salvo? Do que você foi salvo? Será que Deus me salvou de ficar endividado financeiramente? Foi disso? Foi para isso que Deus enviou seu filho? Para eu ter dinheiro para pagar todas as contas? Não é possível que foi para isso? Deus, que propósito mais tolo! Enviar seu filho para eu ter todas as coisas boas nessa terra. Isso é tolo. Porque a minha vida passa como fumaça. E não importa se eu tive, se eu não tive. Se eu era pobre, se eu não era. Não importa se eu era louco, se eu era são. Não importa. Não pode ser que o Senhor tenha enviado o seu filho naquela obra da cruz do Calvário só para me dar uma vida boa. Bastava o Senhor me enviar 0,5 quilo de ouro. Não, Senhor, o Senhor me salvou para algo mais nobre, para algo supremo, para algo incomparável. E do que foi salvo? Do que você foi salvo, irmão? Senhor, onde eu estaria se o Senhor não tivesse salvo a minha vida? É possível que eu não estivesse vivo mais. É possível que com a minha natureza eu já tivesse me arrebentado. Ou que eu estivesse numa sarjeta com a vida toda arrebentada, como alguns que eu conheço e que não tomaram o mesmo caminho, estão com a vida toda arrebentada, sejam eles cobertos de ouro, seja coberto de lama. Eu estaria do mesmo jeito. Senhor, em que casamento eu estaria? Em qual relacionamento? Como estariam os meus filhos, Senhor? Senhor, como eu estaria, Senhor? Senhor, eu ia ser um dos pecadores, eu ia ser um dos caras mais promíscuos, mais sem caráter, sem integridade, sem... Senhor, eu ia ser uma coisa mais terrível, Senhor, como eu vejo alguns. Foi o Senhor quem me salvou. Senhor, eu já teria batido o carro, foi o Senhor quem me salvou. Eu já teria entrado num acidente violento, foi o Senhor quem me salvou. Senhor, eu já teria me envolvido com pessoas erradas, foi o Senhor quem me salvou. Senhor, eu já teria feito com os meus filhos coisas que eu não devia fazer, foi o Senhor quem me salvou e eu não fiz. Senhor, eu já teria feito com o meu casamento coisas que seriam irreversíveis, foi o Senhor quem me salvou e eu não fiz. O Senhor me salvou, o Senhor me salvou, o Senhor me salva todos os dias. Eu quero celebrar isso, Senhor. O Senhor me salvou. Senhor, mais do que isso. Ainda que eu tenha essa vida maravilhosa. Oh, alcancei tudo. Tenho tudo. A vida é muito linda. Eu venci. É difícil, mas você vence. Eu agora estou com a minha vida estabilizada. Senhor, ainda que eu estivesse assim. O Senhor me salvou de eu viver assim. Tudo um mar de rosas. E sair dessa terra e ir para o inferno. O Senhor me salvou. Eu não tenho noção da grandiosidade disso, Senhor. Mas eu quero, por decisão minha, valorizar isso. Eu quero nesses dias evidenciar, enaltecer. Eu quero, Senhor, criar cenários. Eu quero pensar com a minha mente e imaginar e viajar por tudo que eu posso imaginar, Senhor. Onde eu estaria? Do que o Senhor me salvou? E eu quero gerar nisso gratidão, louvor, honra. Senhor, eu seria uma pessoa, Senhor, estaria, Senhor, o Senhor me salvou. E quando eu deixar essa terra, eu estava num voo, e o avião estava com uma tempestade, e ele tremeu muito, e ele foi descer no aeroporto, e ele teve que arremeter, e aquilo trouxe um temor, um medo para todo mundo, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se esse avião cair, eu só queria uma coisa, tempo para ficar de pé e dizer, gente, fala em nome do Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador, eu me quero salvação, eu queria só tempo para isso, porque se cair, eu vou me encontrar com o Senhor, oh Senhor, meus filhos, o Senhor vai cuidar, minha esposa, o Senhor vai cuidar, Eu vou estar com o Senhor por toda a eternidade, Senhor, que coisa maravilhosa. Eu tenho completa segurança, seja nas coisas pequenas do dia a dia, nas finanças, nas contas, no, nas decisões, no que vai acontecer, para onde eu vou amanhã ou ano que vem, não importa, o Senhor é o governador, o Senhor absoluto da minha vida. Eu estou nas tuas mãos, Senhor. Eu quero viver isso cada dia, Senhor. Eu quero viver isso cada dia. Eu vou me encontrar com o Senhor me salvou de viver nessa vida arrancando os cabelos. O Senhor me salvou de viver falta de paz, de alegria. O Senhor me salvou de, ao sair dessa terra, eu não viver com o Senhor por toda a eternidade. Eu quero valorizar isso, Senhor. O que seria de mim se eu não tivesse sido salvo? Qual dia você se converteu ao Senhor Jesus? Qual foi o dia do seu batismo? Quero que você entre lá no site. Você vai ver lá o meu diploma, o meu certificado de batismo. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que dia você se batizou? O que aconteceu no dia em que você se batizou? Tem fotos lá, Lérida. As fotos, de vez em quando eu entro lá no site para ver as fotos dos batismos. Fotos Láurea, do batismo. E hoje eu fiquei vendo a Lérida aqui ministrando, quase que ela tinha que pregar hoje. Na verdade, ela pregou. Assim, Deus, eu me lembro da Lérida chegando aqui. Oh, Senhor, você se lembra do dia que você se batizou? Lembra, Rodrigo? Ah, eu me lembro. E eu quero passar essa semana curtindo isso com o Senhor. Mulher sabe fazer isso. Mulher senta, pega os álbuns de fotografia e fica olhando tudo aquilo. Homem não. Ah, já vi, já vi. Então cuidado, porque é provável que eu e você, homens, não vamos fazer nada disso. Oh, muito obrigado, Senhor, eu me lembro, sim, deixa eu correr porque eu tenho mais coisa para fazer. Legal, lindo, oh, lindo. Oh. Não, Senhor, eu quero decidir hoje que eu vou entrar na tua presença. E eu quero sugerir a você que faça nesses dias um jejum de fermento. Eu não sei como vai ser lá no sítio, a gente não vai conseguir pão sem fermento no sítio, mas amanhã, terça, quarta, quinta, coma pão sem fermento. Tira o pão do seu alimento, tira os biscoitos. Senhor, eu quero fazer sem fermento. Eu quero. Ah, por que é um ritual? Não, não, é só um memorial, só um exercício. Eu quero tirar o fermento. Eu quero tirar a televisão, porque não tem nada com mais fermento do que a televisão. Eu quero tirar a internet, eu quero esses dias tirar os fermentos, Senhor. Eu quero tirar, isso é fermento. Isso só faz crescer a massa e, na verdade, outro dia o pastor Edésio de Porto Seguro estava me contando, ele foi estudar o que é o fermento. O fermento é um ser unicelular, o levedo, que ele fica lá na massa e o que acontece é que ele solta pum. Ele solta pum. E aquele gás vai inchando a massa. Então ele disse, sabe o que você está comendo quando come fermento? Um pão fermentado, você está comendo pum. E aquele gás faz inflar a massa. Irmão, não tem ilustração melhor, porque quando nós estamos comendo o fermento desse mundo, nós só estamos comendo o pior lixo que o diabo vai colocando. Enquanto você tira o lixo, o fermento que você pode ir tirando nessa semana, gaste tempo com o Senhor. Eu vim aqui para ficar um tempo com o Senhor. Nessa madrugada, o Senhor me acordou. Há muito tempo o Senhor não me acordava assim de madrugada. E o Senhor me acordou. E eu estou deitado e com muitos pensamentos, e o Espírito Santo falou assim, você sabe por que eu te acordei? Sim, Senhor, estou com tanto sono, meu Deus do céu. E os pensamentos continuavam, e aí eu não dormia, e eu fui ao banheiro, e o Senhor falou comigo, você sabe por que eu te chamei? Você não vai conseguir voltar a dormir. Você vai ter coragem de dormir? Irmão, eu não estou inventando. O Espírito Santo, ele é alegre. Ele falou assim, você não tem condição de voltar para a cama, sou eu que estou te chamando, você sabe quando eu estou te chamando. Eu fui para a sala e o Senhor falou comigo, custa. E o Senhor me lembrou de Jesus falando dos discípulos, nem uma hora, você não pode me dar nem uma hora de oração. Fica aqui uma hora. Vai ter esse tempo com o Senhor, irmão. Você foi salvo por Ele. Ele habita em você. Você nasceu de novo. Vai ter esse tempo com Ele esses dias. Senhor, eu não quero. Eu não quero passar esses dias falando que Páscoa não é ovinho de carne de coelho. Não quero. Eu não quero passar esses dias falando que Páscoa é isso ou não é aquilo. Senhor, eu não quero isso. Eu não quero. Eu só quero trazer à memória o que o Senhor fez por mim. Lá na cruz do Calvário. Lá em 1976. Lá em 1978. Lá em 1980, quando eu me batizei. Senhor, eu só quero trazer à memória as coisas que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor vai te lembrar de algumas outras coisas que vão te levar para o pranto, para o choro gostoso. E eu quero dizer a você que se não tem motivos para esse choro gostoso, você precisa buscar o Espírito Santo. Porque se alguém foi alcançado e se tornou uma nova criatura, é impossível que não se emocione profundamente e vá para o altar do Senhor. Não é só emoção, é mais do que isso. É quebrantamento genuíno. Eu quero restaurar isso na minha vida, nesses dias, Senhor. Porque é Páscoa. Por último, ninguém pode prosseguir e prosperar em um ambiente negativo. Sem o positivo, sem a presença absoluta do Senhor e o seu poder, nós não podemos nada. Não precisa se preocupar com o positivo e negativo, não é uma linguagem da nova era mística, é verdade, seja na ciência, seja no mundo espiritual. O positivo é o reino soberano de Deus. E o poder é o seu governo. Deus é poder, Deus tem poder, porque Ele é poder. E poder dínamos, que explode, que faz coisas sobrenaturais. Deus é esse poder. Mas existem duas palavras para poder. O outro poder diz respeito ao de Brasília. O poder de Brasília diz respeito ao governo. Deus, soberano, tem o poder de fazer o que Ele quer. Mas Deus, soberano, Ele também tem o poder de ser o governante. E a manifestação do poder de Deus, milagres em nós, pode crescer, se crescer, a manifestação do poder, governo em nós. A manifestação de bênçãos, de moveres, de presentes, de milagres, de intervenções sobrenaturais do Senhor, pode crescer em nós e através de nós, mas somente se crescer a manifestação de poder, governo. Eu decidi que o Senhor ia governar a minha vida, e eu estou me lembrando desse dia, e eu estou entendendo, Senhor, que a maior evidência de que o Senhor realmente me fez uma nova criatura é que eu me arrependo. Eu mudo de vida todos os dias. Eu me quebranto todos os dias. Eu tomo decisões todos os dias, porque todos os dias o Senhor me mostra, o Teu Espírito me conduz à verdade. E eu quero gastar esses dias na Tua presença, sim, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero continuar me convertendo, me arrependendo, mudando. E se por acaso a minha vida é inerte, é parada, é só terrena, eu só penso nas coisas dessa terra, eu só busco do Senhor para o Senhor me ajudar nas coisas dessa terra, eu quero nesses dias trazer à memória o Teu sacrifício. O Senhor não morreu naquela cruz só para eu ter uma boa vida e ir embora aos 100, aos 105 ou aos 70. Tem algo maior do Senhor na minha vida. E eu quero te oferecer isso nessa Páscoa. Feche os seus olhos e ore a Ele, irmão. com seus olhos fechados. Se você pode, cante a Ele. Se você quer dizer outras palavras a Ele, seja livre. Sou pecador, eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus. Confiadamente me humilharei, meu Deus. Como entrarei em tua casa, meu Senhor, se eu não te olhar, te tocar, eu morrerei. Minha adoração é a rendição ao teu perdão, Senhor Jesus. Seus olhos fechados. Se você reconhece que o Senhor falou algo a você nessa noite com essa palavra, se você reconhece que talvez esteja vivendo como se nada disso tivesse acontecido, ou como se isso tivesse sido esquecido, foi forte, foi impactante para mim, mas eu nem me lembro mais disso, eu perdi noção do dia da minha salvação, de tudo que aconteceu naquele tempo, dos alvos, dos sonhos, dos propósitos, e a minha vida hoje é tomada de alvos, metas, propósitos que são só terrenos, e eu quero me converter, me arrepender desse caminho nessa noite. Então eu convido você a se colocar de pé e dizer publicamente: Senhor, eu tenho me envolvido tanto só com as coisas da terra, e eu quero nessa Páscoa levantar um altar de louvor, de honra, de gratidão, decidir andar mais debaixo do teu governo. Você pode se colocar de pé e declarar isso a Ele. Eu quero restaurar a alegria dos primeiros anos, dos primeiros dias com o Senhor. Eu quero restaurar, Senhor, eu quero limpar o barco da minha vida de tantas coisas que a gente vai acumulando, Senhor. E eu quero simples, leve, ir para diante do Senhor nessa Páscoa, só para te adorar, só para bendizer o teu nome, só para reconhecer quem eu sou e quem tu és. Eu quero, Senhor. Se nessa noite alguém não tem a certeza de ter nascido de novo, eu não sei se eu nasci de novo, eu fui vindo à igreja, eu gostei, eu quero ter certeza de que eu nasci de novo. Você pode se colocar de pé e dizer: Senhor, eu quero nessa noite decidir pelo teu governo na minha vida. Eu quero, Senhor. Quero orar ainda com cada irmão que nessa noite pode dizer: Senhor, foi maravilhoso, tem sido maravilhoso, será maravilhoso todos os dias da minha vida. E eu quero nessa Páscoa rememorar, eu quero me lembrar do teu sacrifício, eu quero me lembrar que eu era mentiroso e o Senhor me restaurou. Eu era insensível e o Senhor me fez amar ao Senhor. Coloque-se de pé e declara a Ele: Senhor, eu quero restaurar nesses dias, Senhor, tudo que o Senhor fez. Eu quero me lembrar de que eu era, Senhor, profano, promíscuo. Eu era cego e agora eu vejo. Senhor, tantas coisas que o Senhor já mudou na minha vida. E eu quero celebrar nessa noite, nestes dias de Páscoa, que o Senhor vai continuar me tratando e me transformando. Levante a sua voz. Levante a sua voz e publique a Ele suas palavras. Você não levantou ainda a voz, irmão. Levante a sua voz. Publique suas palavras.